Licença pra chegar, L.U. fundão da Sul, daquele jeito, com o som dos loucos, muito amor, muito respeito, é nóis, demorou de chegar, chegando pra rimar, periferia pra vida, mano, pode acreditar, agora eu vou falar, da patifaria que está por aí, querendo me dominar, querendo me engolir, mas aqui é muita treta, não vão conseguir me entregar, jamais, luto pela paz, esse rock verdadeiro, diferente do que vejo, sem união, sinceridade e respeito, eu meto os peitos e falo o que tem que falar, tô fora desse movimento, onde os irmãos já não andam mais direito, mano, sobe no palco, apenas por dinheiro, fumaça no salão, é fato rotineiro, mano, dopado, caído no chão, o outro querendo ibope, pra se dizer o bom, muita hipocrisia e pouco compromisso, rap não é isso, aí amigo, não tô comprando uma guerra, e sim falando a verdade, mais do que um rapper, humano digno, merecedor, não importa seu estilo, nem importa sua cor, a luta é uma só, é contra o opressor, maconha na ameniza, álcool na ameniza, é ação do opressor, destruindo sua vida, então se liga, para pra pensar, preto, branco, mina, mano, guerra entre nós, é o que o sistema quer, 10-0 pro diabo, infelizmente assim que é, mude o proceder, mude a atitude, humildade não é fraqueza, humildade é virtude, quem é verdadeiro, nunca se ilude, todo mundo erra, mas tem uma segunda chance, aproveite enquanto é tempo, faça sua revanche, 20 de novembro, data de luta, de conscientização, de muita união, separação não, transformação já, tá na hora de mudar, os incomodados, por favor se retirar. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Acorda, mano, vença esse jogo, seja vitorioso. Sai desse caminho escuro e tenebroso. Temos que lutar pra poder vencer, pra sobreviver. Eu prego a salvação em nome de Jesus. Pela minha vida eu luto e faço jus. Só que eu sou soldado da vida conhecido como Lu. Cansei de ser o cético, aceitar tudo calado. O sistema tá errado e os manos manipulados. O medo de ser traído faz a união não existir. Jesus, zumbi. Guerreiros que caíram por causa disso aí. Traição, deslealdade. É branco contra preto, é preto contra branco. É mano contra mano. Qual a vantagem? Se no final estamos fracassando, derrotas e derrotas. Longe da vitória, sangue derramado é o resumo da história. A violência remato nessa trajetória. Pare agora, mas não aperte o stop. E ouça bem o que é o hip hop. E ouça bem o que é o hip hop. Hip hop verdadeiro.